Alex, tá por aí? Também é o Anderson. Isso. Opa, Anderson, tranquilo? Abração, cara. Beleza. Meu Vangelis. Tá lá em BH. Ah, beleza. Tá sem bom serviço. Tudo bem. Liga. Gate 4 para puxa acionamento. Portal 4? Afirma. Autorizado, reporta táxi. Reporta táxi, beleza. 8002, ingresso Juliette, portão 11. Juliette com 11, 8002. Controlador desviado coral para o 5415? Exato. 415. Alfa antes da Juliette, igual ao 601. Tente 601, mantenha antes da Juliette, aguarde portão 3. Vai, mantenha antes da Juliette, aguardando portão 3, igual ao 601. Uniforme, Mancinha Lima, e aguarda prosseguir táxi. 7-1-399, autorizado decolar, pista 1-0. Vento 1-3, 0 graus, 08 nós. Livre decolagem da 1-0, gol 1-399. Torre, bom, 1-8-5-6, na espera, pronto. 1-8-5-6, autorizado a linha de manter, pista 1-0. A linha mantém 1-0, 1-8-5-6. Decolado aos 40, controle 119 decimal 35. 035, 399, boa noite. Controle, boa noite, gol 1399, decolado. Gol 399, boa noite, contato rodado, subou 340, saída da quadra. Ok, sobe 34, saída. Gole. Gole, bom. Já parqueou, está autorizado, taxiar até através de meia dúzia. O gol 1856, autorizado decolar, pista 1-0, vento 130 graus, 08 nós. Ajuste 1-0, 1-3. 1013, livre de decolagem, gol 1856. Confirma. Gente, taxi via Índia, 1830, ponto zero, boa viagem. 18-6, confirmando? Firmo, 18-6-12. Autorizado do táxi Índia, 18-6, 7-3-0. Boa. Oscar Vitor Uniforme, aqui do tráfego Webjet, via Pátio, no ponto espera torre 2612. T01, após a passagem de Saiteixa, que vai taxar via Pátio, ingresso em Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, após o Saiteixa, 601. Decimal 35. Na 35, boa noite. Boa noite, igual 1856. 856, boa tarde, contato rodado, subou 390, saí da PUC. 390, PUC, 7. Objeto 6720, ali mantém pista 10. Ali mantém 6720. Objeto 6720, autorizado decolar pista 10, vento 130 graus 079. Autorizado alinhado, decolagem 670. Capitão Vasco Vitor e uniforme na escuta da torre. Como recebe? 288, alterno 264. 288, 264, 399, boa noite. Boa noite, 5000, suba restrito 350. 350, pode manter como sinal? A clareza tá 2/2, cheque o rádio. Confirme aí agora como recebe. 5/5 agora, autorizado a alinhar e manter pistão 10. Capitão Gosca Vitor Uniforme, confirme a razão que irá empregar. Ciente, 3000, inicialmente ciente, mantenha a posição alinhada na pista 10. Objeto 6720, decolado aos 4-5, informe a razão que está empregado. No momento, 2000, mas vai ter que acelerar daqui a pouquinho. Gente, chame agora o controle em 19.35. 19.35, boa. Oh, boa noite, objeto 6720, vai cruzar 2000 da Elbless. 720, contato radar, subou 340. Para 340, objeto 6720. Boa noite, chegou 1764, formação Yankee. Sim, é 1764? 1764, Brasília, 400. 400, Yankee em curso, aguarde com a danação em copo. Chame Recife no 2685, alterne no 2545. 2085 ou no 2545. Papatango, Ascavito e Uniforme, autorizado a decolar, pistão no 0, vento 120 graus, 08 nós. Controle autoriza o jet 6720 por Adileda, o Blast, por gentileza. Leda. Obrigado, Leda. Tango Oscar Vita Uniforme, decolado aos 48, controle 119 decimal, 35. 1935, boa. Oscar Vita Uniforme. Oscar Vita Uniforme, contrato radar, suba ao 400, saída gole. Saída gole, 400. Jet 6720, chame Recife em 1288, alterno 2064. 288 da minha quadra, Jet 6720. Obrigado, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite. Web 6708, estou com a Yankee. Webjet 6708, essa identificação desse via chegada AMAN para o 050. Via AMAN para o 050, Webjet 6708. Seria o número na sequência do 6708, senhor? Número 1. Posso curvar à direita e interceptar o localizador do Índia Serra Vita? Autorizado. Muito obrigado, senhor. Vitor Uniforme, chame Recife, 1288, alterno 264. 288-264, boa. Poderia confirmar um ajuste? Padrão. 1013, grato. 54 no 5, 2 milhas para a posição coral, serviço radar está terminado, mantenha no 120 e chame Ilhéus 1201. 201, obrigado. Abraço, Vinícius. Um abração. Só um minutinho, estou em contato com o Recife. Ok. Copia? Afirma. Brasília 34, correção, Brasília 400, autorizado. Aerovia peso Luno 7, decola no zero, curva direita, saída gole, transição fito. Controle 1935, torre 186, transponder 5021. 400 Brasília, decola da 10 com curva direita na gole ou fito, 1935, 186 torre. 5021. Correto, pela Zulu 17, reporte pronto. Poxa, eu vi a Zulu 7, obrigado. Agora estamos totalmente prontos, portão 5. Portão 5 autorizado, reporte táxi. Gostaria, obrigado. Olhe, o senhor poderia confirmar a distância de Simbra para o 6708? Algo em torno de 7 milhas? Para Simbra, 13.3 milhas. Afirmativo, 13.3 milhas, afirmativo. Salvador, muito boa noite. O TAN 3603. 3603? Estimativo, senhor, ciente do horário. Nossa decolagem está 19h20. Será que mesmo com o NOTAM em vigor haveria possibilidade de coordenação com o centro a nossa saída a Guarulhos pela Perisque 58? Posso questionar, mas muito provavelmente não vai ser negado. Qual nível que o senhor pretende? Nível 35 ou 34 é ímpar na descida, não é? É pá. 340. Não, 34 eu vou questionar o centro. Muito obrigado, porque tem por vezes a gente decola, se não tem nenhum tráfego subindo, eles autorizam o voo gás após a decolagem, hein? Algumas vezes só. Então, na decolagem acho até mais fácil ele autorizar, quando o senhor estiver em voo. Na autorização, nunca vi. Tá ok, mas se o senhor puder questionar por nós, muito obrigado, hein? Nada, eu vou questionar. Sol Salvador, boa noite novamente, TAM 8002, agora sim, 340 Galeão. 3002, boa, então 3000 autorizado, aceita? Aceita o 38002. 8002 autorizado, 36, aerovia Pesolu no 4. Decola no 0, curva direita, saída da Elglera. Controle 1935, torre 186, transponder 5020. Jet 6708, complexo final ILS sem o glide, também torre 1-1-8-6, redução para aproximação. Positivo, chama torre 18-6, completando ILS sem o glide. Torre Salvador, Webjet 6708, uma boa noite. Objeto 6708, continue na aproximação, aguardando a autorização de pouso. Os primeiros 90 metros da pista 1-0 impraticáveis. O ajuste 1-0-1-3. Prosseguindo para o pouso, aguardando autorização, ciente da restrição de 90 metros. Só cópia. Pronto. Autorizado, Galeão 380, aerovia Pesolu no 4, decola no 0, curva direita, saída da El, transição Blesa. Controle 1935, torre 186, transponder 5024. Sim, 1895. 1935, controle da El Blesa, saída, Pesolu 4, 5024, transponder do gol no 601. Correto, 18.6 torre, reporte pronto. 18.6 na torre, reportará pronto, gol no 601. O gol 1764 para o táxi, POB 120, tem 3.35 de autonomia, altera conta. Gente, táxi via Juliette Alfa, 286 quanto espera, ajuste no 013. Juliette Alfa, quanto espera 18.6, obrigado. 7.64. Objeto 6708 copiou? Ah, negativo, senhor. Objeto 6708, é autorizado o pouso, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 079, cheque o trem. Baixo travado, livre pouso, pista Delta 10, Webjet 6708. Controle Salvador, boa tarde, TAM 3560, informação Yankee, descendo ao 110. TAM 3560, autorizado via chegada Amã, desse mantenha nível 050. Via descendo ao 050, TAM 3560. Objeto 6708, no solo 04, libere a direita, solo 121, decimal 9. 219, vou livrar, ué. Oi, boa noite, 764, posso esperar pra nós. Voo no 764, alinha e mantém é. Pista no zero. Puxou ali e mantém no zero, 764. Solo Salvador, Objet 6708, livrando sua escuta. 6708, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 1764, autorizado decolagem, pista no 10, vento 130 graus 079. Viu decolagem, 10764.